a polícia chegou. Vamos acabar com esse samba que seu delegado mandou. Tava na roda do samba quando a polícia chegou. Vamos acabar com esse samba que seu delegado mandou. Vamos aguentando negrada que o samba é dia e lia. E quem não tiver coragem que apele pra curirio. Vamos aguentando negrada que o samba é dia e lia. E quem não tiver coragem que apele pra curirio. Tava na roda do samba quando a polícia chegou. Vamos acabar com esse samba que o delegado mandou. Tava na roda do samba quando a polícia chegou. Vamos acabar com esse samba que seu delegado mandou. E o samba tava empezando com batuque com harmonia. Mas a polícia chegando rompeu com a pancadaria. O samba tava empezando com batuque com harmonia. Mas a polícia chegando rompeu com a pancadaria. Tava na roda do samba quando a polícia chegou. Vamos acabar com esse samba que seu delegado mandou. Tava na roda do samba quando a polícia chegou. Vamos acabar com esse samba que seu delegado mandou. Vamos acabar com esse samba, vamos acabar de uma vez. E lá vem o delegado que vai nos levar pro xadrez. Vamos acabar com esse samba, vamos acabar de uma vez. E lá vem o delegado que vai nos levar pro xadrez. Tava na roda do samba quando a polícia chegou. Vamos acabar com esse samba que seu delegado mandou. Tava na roda do samba quando a polícia chegou. Vamos acabar com esse samba que seu delegado mandou.